conhecido por ser um gênio da ciência. Mas eu perdi tudo na vida. Prometo recuperar tudo que eu tinha com o poder da alquimia. Vivo com meu irmão, nós somos tão iguais. Só tinha minha família, minha mãe, meu pai. Uma vida normal se transformou em caos. Porque a vida é assim, tudo tem que ter um final. Meu pai olha pra mim, só que sem sorrir. O que foi que eu fiz? Eu não entendi. Nada ele me falou, não faz isso por favor. Virou as costas, fechou a porta e nos abandonou. O verão daquele ano ficou guardado na minha mente. Quando inesperado aconteceu, isso foi só o começo de um trauma. Um pedaço da minha alma se foi no dia em que minha mãe morreu. Mutação humana pra te reviver. Mesmo se der errado ou eu morrer, me leve então, leve o meu coração. Um selo de alma na armadura, devolvo a meu irmão. E criando a matéria, recomposição. Alquimia é a ciência da compreensão. O preço pago pra ter a minha mãe novamente. Levar a alma do meu irmão na troca equivalente. Protejo que é seu, a dor é permanente. Quando uma alma morre, ela se vai pra sempre. Abre mão do que é mais valioso na minha mente. Conhecimento ao preço dessa troca equivalente. Sete minutos, Sidney Scalzio nos beats, Nerd Hits. Desde os 12 anos, por eu possuir tanto poder, ser um alquimista federal era o caminho certo. Sinto que estão me corrompendo, tem algo ruim acontecendo. Será mesmo que eu sou um cão do exército? Fui em busca de saber, de uma energia normal, um infinito poder, a pedra filosofal, que tudo pode fazer, te tornar imortal. Mas os humanos, sombra-prima nesse ritual. Meu pai, retorna. Depois de tanto tempo, retorna. Quero uma resposta. O que eu não entendo, me fale agora. Tanta gente com medo, você é o culpado do que tá acontecendo. Quando eu achei que tudo tinha acabado, é quando a ciência me fez conhecer. Quem me ajudaria, junto com alquimia, eu vou vencer. Exterminei os pecados capitais. Eu vou fazer de tudo pra alcançar paz. Essa verdade não me corrompeu. É um caminho sem volta pra se tornar um Deus. Recriando a matéria, recomposição. Alquimia é a ciência da compreensão. O preço pago pra ter a minha mãe novamente. Levar a alma do meu irmão na troca equivalente. Protejo que é seu, a dor é permanente. Quando uma alma morre, ela se vai pra sempre. Abre mão do que é mais valioso na minha mente. Conhecimento ao preço dessa troca equivalente.